Kant. Para entender um pouco de Kant, um autor, para Kant foi muito importante, que é Hume, David Hume, o empirista. Também um cético completo, diga-se de passagem. Por que empirista? Porque Hume tem uma dúvida sincera, uma dúvida que é compartilhada com uma série de autores modernos. Dúvida que contamina Kant. Dúvida que passará a ser também uma dúvida de Kant. A questão é: o mundo que eu vejo, o mundo que eu consigo contemplar com os meus sentidos, é verdadeiro ou não? Ou não? Digo isso por conta de um dilema que atravessa a filosofia desde os pré-socráticos. O mundo é movimento ou estabilidade? Talvez o movimento seja só uma grande ilusão. O contrário, a permanência, o ser, é que é uma ilusão. Porque o mundo é tudo movimento. Se o mundo é puro movimento, eu acredito que existe uma verdade que corresponda ao ser das coisas, esse ser das coisas imutável não pode estar no mundo, só pode estar além dele. E se a verdade está além do mundo, e os meus sentidos só me permitem conhecer o mundo físico, então os meus sentidos só me enganam. A verdade do mundo não está no mundo. Vide Platão, a verdade do mundo está no mundo das ideias. Vide Aristóteles, a verdade do mundo está na essência das coisas, que é algo interior às coisas, mas nunca no que eu percebo diretamente pelos sentidos. Os meus sentidos, ao contrário, são fonte de engano. Fonte de engano. E assim você tem toda uma tradição filosófica antissensível. Antissensibilidade. E aí vem Hume. Hume tem sinceras dúvidas quanto à sensibilidade. Porque ele tem dúvida quanto à existência de coisas para além da sensibilidade. O que permite aos gregos, aos pensadores medievais, abrirem mão de uma verdade sensível, de uma verdade como efeito do mundo, tal qual eu flagro, é por acreditarem na existência de coisas suprassensíveis. E aí vem Hume. Se eu já tenho uma certa desconfiança do que eu vejo, imagina se eu vou confiar no que eu não vejo. Trocar o mundo sensível por um mundo suprassensível é ato de fé. Mas uma série de filósofos chamou isso de razão. Confundiram fé com razão. Confundiram com verdade absoluta, racionalmente percebida do mundo, algo que nada mais é do que fé. Cito um exemplo de Descartes, que acredita ter provado racionalmente a existência de Deus, com alguns argumentos. O primeiro deles é quase uma tautologia. Descartes diz: eu tenho uma mente autônoma capaz de perceber o mundo como ele é. Mas por que a minha mente percebe o mundo como ele é? Onde está aquilo que faz o mundo ser o que é? É Deus. Deus, para Descartes, é uma causa, não que cria, não é um ser que criou o mundo e foi descansar. É um ser cuja existência é condição para que o mundo exista como existe. E se eu percebo o mundo com alguma objetividade, é porque Deus é causa da objetividade. Logo, se eu percebo o mundo objetivamente, é porque Deus existe. E dirá Hume: isso é uma forçação de barra, meu amigo. É uma forçação de barra. Só porque olha a cadeira está de uma cor, fecha o olho, abre, ela continua da mesma cor, e aí quietinha, no canto dela, é prova de que Deus existe. Isso só prova uma coisa, que eu vejo a cadeira. Será que existe uma cadeira para além da cadeira tal qual eu vejo? Pensa na cor. Pensa no que a física e a medicina nos informa sobre a cor. A cor são ondas de luz. Nosso olho consegue captar e a mente é que interpreta. O daltônico vê o que você vê, mas com outras cores. As ondas de luz que o olho capta são exatamente as mesmas, mas a interpretação da cor é outra. O boi, que enxerga abaixo do vermelho, ele vê o mundo de outro jeito, de um jeito diferente do qual você vê. Mas fica a pergunta: quem vê o mundo mais verdadeiro? O boi, que tem um espectro de visão maior do que o seu, ou você? Qual é a cor verdadeira dessa poltrona se eu não enxergo nada abaixo do vermelho nem acima do violeta? Quem sabe a verdade da cor dessa cadeira, dessa poltrona, está acima do violeta ou abaixo do vermelho? Outro autor que é Berkeley tem um exemplo melhor ainda. Observe o sofá com microscópio. Agora observe o sofá com o nariz grudado nele. Agora observe o sofá a 10 metros de distância. Agora observe o sofá a 100 metros de distância. Quanto mais você se distancia ou se aproxima, outra é a visão do sofá. Pergunta, qual é a visão do sofá verdadeira? É a vista com microscópio eletrônico ou a 100 metros de distância? É um problema. É um problema. É o problema de Hill. Hill me dirá, se existe um mundo real, verdadeiro, para além do que eu percebo com a minha sensibilidade, esse mundo não me interessa, ainda que exista. Porque simplesmente eu não posso percebê-lo de jeito nenhum. Eu não tenho como chegar lá. A única coisa, o único instrumento que eu tenho para perceber o mundo são os meus sentidos. Portanto, eu vejo o sofazinho. Eu toco o sofazinho. Tocar, ver o sofazinho, cheirar, lamber o sofazinho. Isso não garante que o sofazinho exista. Isso só me garante em que existe a sensação de toque no sofazinho, a sensação de ver o sofazinho, a sensação de ouvir o sofazinho, enfim, sensações. Eu consigo, na minha mente, construir uma imagem unitária do sofazinho como uma soma das minhas percepções. Eu somo. Eu dou um salto de uma quantidade de percepções de sofá para uma qualidade chamada sofá, que nada mais é do que uma ideia na minha cabeça. É como a cor. A cor você forma na sua cabeça. A ideia de unidade desse objeto, como uma substância, com características, eu produzo na minha cabeça. Não é ele mesmo. Não é ele mesmo. A única verdade que me interessa é essa. A da imagem que eu formo nas minhas cabeças, da minha cabeça. É a construção qualitativa do mundo na minha cabeça. É só a percepção que importa. O Kant, quando lê isso, ele diz, caraca, velho, não com essas palavras, mas é algo muito parecido. Esse tal do Hume é bom. É o cara. É o cara. Kant se vê profundamente afetado por isso, mas também profundamente angustiado com essa perspectiva. Porque Kant é um homem religioso. E se a perspectiva de Hume estiver certa, fica difícil você provar racionalmente a existência de Deus, por exemplo. Toda obra de Kant, isso é confessado. O grande projeto de Kant é tentar provar racionalmente a existência de Deus. Mas Kant tenta fazer isso muito bem, porque ele não fala de Deus. Ele não faz como Descartes, que cria uma forçação de barra e faz com que a consequência da existência de Deus passe a ser tido como a causa da existência de Deus. Já que essa coisa existe, alguém tem que ter criado, e foi Deus. E daí do efeito você deduz uma causa. Kant não faz isso. Kant não faz isso. Kant constrói uma filosofia monumental para provar racionalmente a existência de Deus e não chega lá. Nunca prova. Ele não tem um livro dizendo, achei Deus. Deus é isso. Não tem. Mas ele tenta. E enquanto tenta, produz uma obra fabulosa. Ponto de partida, Hume. Ele dirá, Hume me despertou do sonho dogmático. O que é um sonho dogmático? É a construção de certezas a partir de certezas anteriores. Só porque me disseram que o mundo é assim, eu acredito. Só porque me disseram que existe uma lei mundo, eu acredito. A metafísica é só uma ilusão, talvez. É pertinente à dúvida se o mundo verdadeiro é o mundo que eu vejo, que eu sinto, que eu toco, ou se há um mundo verdadeiro para além da minha sensibilidade. É pertinente à dúvida. Diante dessa dúvida, como é que Hume resolve? Se há um mundo para além da sensibilidade, dane-se, não me interessa. O que me interessa é o mundo com o qual eu posso lidar, sensivelmente, empiricamente. E Kant, concordo com Hume, de que é muito importante que há toda uma produção de conhecimento a partir do mundo tal qual nós percebemos. Mas também eu acredito que, por fé, nesse primeiro momento, que exista um mundo real, uma materialidade real do mundo, para além do mundo tal qual eu percebo. Para explicar isso, Kant cria dois conceitozinhos. um que ele chamará de coisa em si e outro que ele chamará de objeto em si. Objeto em si. O que é o objeto em si? É como eu percebo o mundo. O mundo aparece para mim como um fenômeno de mundo. Esse sofá aparece para mim como um fenômeno de sofá. Sofá que eu percebo com essa cor, com essa luz, desse jeito. Esse sofá tal qual eu percebo, com as limitações da minha percepção. Que limitações? As limitações da percepção da cor, por exemplo. Eu sou um ser limitado que não enxerga nada abaixo do vermelho e nada acima do violeta. Então, eu percebo o sofá assim, entre o violeta e o vermelho, desse jeito. Se a minha máquina biológica de percepção fosse outra, eu perceberia outra coisa, com outras cores. Talvez, quem sabe, outras formas. Outras formas? Quem é que me garante que já está muito bem resolvida a questão da percepção das formas do mundo na nossa cabeça? Que nós entendemos o processo de percepção do mundo. O mundo tal qual eu percebo, o mundo que interessa para Hilme, é um mundo que Kant dirá, composto de objetos em si. Objetos é algo do mundo tal qual eu percebo. Se o mundo tal qual eu percebo é real ou não, isso pouco importa nesse momento. Mas o objeto em si é o mundo tal qual eu percebo. Beleza? A questão é, existe um mundo para além do mundo tal qual eu percebo? Vamos supor que cada um de nós olhe para esse sofá e cada um veja uma coisa diferente. Mas nós não sabemos o que a imagem que é criada na cabeça do outro. Talvez pelo fato de todos nós termos aprendido a dar sofá, o nome daquela coisa que na nossa cabeça é muito particular, que é diferente do que acontece da imagem que é construída na cabeça do nosso vizinho. Mas já que nós usamos a mesma expressão verbal, nós julgamos que o que eu vejo como sofá é a mesma coisa que todo mundo vê. De cara, se tiver alguém daltônico da sala, está enxergando outras cores. E aí já não vê a mesma coisa. Mas eu, se funciona com a cor, quem me garante que não funciona com o resto? A questão é, ainda que todos nós percebamos fenomenicamente o mundo de uma forma muito particular, existe um mundo objetivo, real, para além da percepção fenomênica? O sofá, eu tenho uma forma de perceber, mas existe um outro sofá para além da percepção? Um sofá não percebido? Um sofá que eu possa dizer mais real? Kant acredita que existe, e é isso que ele chamou de coisa em si. A coisa em si é diferente do objeto em si. O sofá nele mesmo, o sofá natural, o sofá real, é diferente do sofá tal qual eu percebo. Tal qual eu percebo. Beleza? Beleza? Sem mistério, né? Sem mistério. Quer dizer, quando sair daqui, tudo volta ao normal, tá? Acabou a aula, né? Sofá é sofá, café é café, tá? Mas, enfim. Coisa em si e objeto em si. Maravilha! Maravilha. Problema de Kant. Será que eu estou condenado, como acredita Hume, a conhecer o mundo apenas a partir do objeto e não da coisa? Será que eu estou condenado a só ter do mundo um conhecimento de como o mundo aparece para mim? Um conhecimento fenomênico do mundo? Ou é possível ir além do fenômeno? Ir, portanto, além da percepção para descobrir o mundo tal qual ele é? Olha, porque a hipótese para eu ir além do mundo tal qual eu percebo, para conhecer o mundo para além do fenômeno, implica que cada um de nós tenha uma capacidade intelectiva, uma capacidade cognitiva do mundo que não tenha nada a ver com os nossos sentidos. Uma capacidade suprassensível de pensamento. Uma capacidade suprassensível de percepção. Não é legal? E será que nós temos isso? Kant, então, começa a estudar a percepção, para ver se na medida em que ele entende a percepção, ele pode ir além. Para Kant, nós percebemos as coisas a partir de algo já sabido. Voltando ao exemplo da cor, Eu só consigo ver cor porque tem algo na minha mente, um código na minha mente, que me permite decodificar a energia do nervinho óptico e dizer, é cor, né? E criar a ideia de cor. Eu já tenho esse código. Com a ausência de código, você seria incapaz de perceber cor. Não é assim? Então, para Kant, todo o nosso entendimento dos fenômenos do mundo se faz a partir das nossas limitações. Limitações essas que são, ao mesmo tempo, a incapacidade de perceber o mundo plenamente e, ao mesmo tempo, uma limitação que é um código de compreensão do mundo. Código que ele chamou de a priori. Porque para Kant nós já nascemos com essa capacidade, já uma capacidade inata de percepção do mundo com a qual nós já nascemos. Há um a priori do entendimento sensível do mundo. Você desde criança toca nas coisas e sente as coisas. Ninguém precisou ensinar você a sentir as coisas. Você já nasceu com a capacidade de, entre o que a sua mão sente, converter isso numa ideia de coisa. Esse código de conversão é um a priori. Você já nasceu. É claro que há também um saber adquirido. Há um saber que é cultura. Entre você sentir o toque e dizer que o toque é gostoso ou ruim, que te traz boas lembranças ou más lembranças, há todo um processo aí de aculturação. Há todo um processo de construção social do sentido. Kant sabe disso, mas ele está preocupado com algo que vem antes, com a priori. Porque para ele, todo sentido socialmente construído, tudo que vem depois, é um passo seguinte. E, portanto, como passo seguinte, ele tem como passo anterior, como fundamento primeiro, este a priori. É a mesma coisa que dizer que todo o nosso conhecimento é uma consequência, ele está limitado no campo da percepção fenomênica do nosso a priori. O pensar sensível para Kant tem um limite. Há coisas, há dados do mundo sensível que são simplesmente impensáveis sob a perspectiva desse entendimento sensível do mundo, desse entendimento do mundo tal qual ele aparece para mim. Beleza? Há coisas que eu simplesmente não consigo pensar por esse pensamento que é um produto da minha sensibilidade do mundo. Mas há outras coisas que eu consigo pensar e que não tem patavina nenhuma a ver com a minha sensibilidade. Porque são coisas que eu consigo pensar, mas que não consigo experimentar sensivelmente. Sensivelmente. Há coisas que eu consigo. Sinal de que se existe um a priori que dá sentido à sensibilidade, que me permite um entendimento da sensibilidade, um entendimento do fenômeno. E eu consigo pensar coisas que eu não consigo experimentar fenomenicamente. Eu consigo imaginar coisas que não aconteceram. É sinal de que eu tenho também um a priori de uma compreensão suprassensível. Há um a priori da percepção fenomênica. E há um a priori também, uma capacidade de pensar coisas para além do sensível. Como assim? O infinito. Você não consegue experimentar o infinito. Não é possível você criar um conhecimento sensível do infinito. Ninguém nunca viu o infinito. Ninguém nunca experimentou o infinito. Ninguém nunca deu uma lambida no infinito. Se tiver dado, a língua deve estar toda assada, né? Não tem como. Mas, ainda assim, isso não me impede de pensar o infinito. Já que a obra de Kant, o que Kant quer é provar racionalmente a existência de Deus, se Kant abandonasse essa hipótese da possibilidade de você pensar coisas para além da sensibilidade, seria impossível você pensar Deus. Porque você não tem uma experiência sensível com Deus. Você não bate papo com Ele, você não o cumprimenta, né? Aliás, você bate papo. É fé. Se Deus responder, aí é que a coisa... Aí, ou você é santo, ou endoidou. Não tem... É esquizofrenia ou santidade. Não tem muito... Não tem um meio termo. Não é? Então, é alguém com quem você não tem uma experiência receptiva, vamos dizer assim, em termos de sensibilidade. Mas isso não quer dizer que você não possa pensá-lo. É porque Kant não quer descartar como fantasia, como ilusão, qualquer coisa que não possa ser empiricamente comprovado. qualquer coisa que não seja uma verdade vinda da minha sensibilidade, uma verdade à la São Tomé, só acredito vendo. Para Kant é possível a crença e é possível pensar coisas que você não consegue ver, que você não consegue pensar sensivelmente. Já que eu consigo pensar de duas formas, então veja, Kant está diante de dois tipos de pensamento. Dois tipos completamente diferentes de pensamentos. Um tipo de pensamento que é resultado da minha percepção sensível do mundo, percepção do fenômeno, pensamento empírico, campo onde Hume é o rei. Mas há também uma forma de pensar o mundo suprassensível, para além dos sentidos. O pensar para além dos sentidos, Kant chamou de pensamento categórico. Categórico. A ideia de infinito ele não chamou de ideia, ele não chamou de conceito, ele chamou de categoria. Porque há um a priori do conhecimento categórico. E esse a priori do conhecimento categórico é um tipo específico de razão. Uma razão que Kant chamou de razão pura. Se há uma razão pura, é porque há também uma razão impura. Qual é a razão impura para Kant? É a razão que dá sustentação aos nossos processos de pensar, ao nosso processo cognitivo. Mas de um pensar que é um efeito, que é uma consequência da nossa sensibilidade. O Hume, quando fala de razão, Hume tem certeza de que a razão não é algo autônomo com relação aos sentidos. Hume acredita que a razão não é algo diferente da nossa sensibilidade. Sabe essa imagem de que você tem uma coisa em você que sente e outra coisa que pensa racionalmente e as duas estão brigando? Porque a sensibilidade diz, vai lá, come o brigadeirão, come o quindinzão e tal. E a sua razão diz, não, dieta, dieta, de que você é um ser em conflito. Para Hume, não. Para Hume, a razão nada mais é do que aquilo que torna sociável os seus desejos. A razão é efeito de uma inclinação do corpo para algo, dirá Hume. Inclinação, pensa em ladeira. Uma força que te leva para algum lugar, pois são os desejos, os afetos, a força que te levam para algum lugar, e a razão nada mais é do que um passo seguinte, uma consequência, um efeito da inclinação que apenas organiza a experiência da sensibilidade. Essa razão de Hume, a razão que organiza a experiência da minha sensibilidade, é o que Kant chamaria, né? Ele usa até uma expressão melhorzinha, mas para ficar claro, a ideia de razão pura é uma razão impura. É uma razão afetada. É uma razão que nada mais é do que uma racionalização dos meus afetos. Racionalização é a expressão. Uma boa historinha que eu gosto de contar, que vem da tradição sufi, num livro de lendas de povos distantes. E na época de Caminho das Índias está na moda falar coisa de índia e tal, de muçulmano. Né? Está lá um mulá, que é um juiz islâmico. Do lado do mulá, tem um mulazinho, que é o estagiário de mulá. Aprendiz de mulá. Trainee de mulá. E o mulá exerce funções de sacerdote, mas também de juiz. E chega lá um sujeito e diz, seu mulá, fulano me enganou, ficou de me vender um camelo, na hora H me entregou um dromedário, eu paguei para ele, conta toda uma história. História que tem começo, meio e fim. História coerente. Quando acaba de contar a história, o mulá diz, você tem razão. O mulazinho pensa, ele nem ouviu o outro cara e já disse que esse aí tinha razão, mas eu vou ficar na minha, porque eu sou treininho de mulá. Né? Vou ver se eu aprendo alguma coisa. Chega o segundo e conta outra história completamente diferente. Foi nada disso não, seu mulá. Era dromedário mesmo, não era camelo, droga nenhuma, meu dinheiro era esse, não sei quantas rúpias e irá. E aí conta a história toda, outra história completamente diferente, mas uma história igualmente coerente, que também tem começo, meio e fim. E quando ele acaba de contar a história, o mulá vira e diz, você tem razão. Aí o mulazinho não aguenta quieto. E diz, seu mulá. Veio o primeiro cara contou a história, o senhor disse que ele tinha razão. Veio o segundo cara contou outra história completamente diferente, o senhor disse que ele também tem razão. Os dois não podem ter razão ao mesmo tempo. O mulá vira para ele e diz, você tem razão. Quer dizer, razão... razão todo mundo tem. Eu nunca vi um taxista que não tivesse razão. Toma fechada, babaca, não dá seta aí, já vai. Quando ele dá a fechada, o cretino não viu que eu dei seta, quer dizer, o outro está sempre errado, você, razão todo mundo tem. Mas perceba que a razão dos caras envolvidos na contenda com camelo e dromedário é diferente da razão do mulazinho. E o tipo de discurso racional dos dois é diferente do discurso racional do mulazinho. O discurso dos dois, você diria, é razão interessada. É uma história racionalmente construída em defesa de um interesse. Ganhar a causa. Não perder o dromedário ou o camelo. Sabe? Manter a vantagem no negócio. Razão interessada. A do mulazinho, não. É uma razão desinteressada. É uma razão que não cede à crítica da denúncia de que é apenas escrava do interesse. É uma razão que, independente dos interesses em jogo, independente até mesmo da vontade do mulazinho, que não gosta de um mundo de verdade única, que queria um mundo onde várias verdades fossem plausíveis, fossem possíveis, ainda que ele não queira, ele continua tendo razão, que duas histórias não podem estar certas ao mesmo tempo. É uma razão que resiste à crítica dos afetos. O que dirá Kant? Que o primeiro grupo, as razões interessadas, são razões impuras. Impuras porque é uma razão poluída pelo desejo, pelos afetos, pelos interesses. Já a razão do mulazinho, não. É uma razão pura. Porque é uma razão não contaminada de interesses, não contaminada de afetos. Razão autêntica. Razão que pode perceber o mundo para além dos interesses. Para além dos interesses. É nessa razão pura que Kant vai se fixar. Se fixará na razão pura para entender verdades do mundo. Verdades do mundo. Olha que beleza. Um bom exemplo é o da moral. Há um texto fundamental de Kant que nos dá um certo sentido da crítica kantiana. É um texto em que ele fala, tenta responder a pergunta sobre o que é iluminismo. É um texto muito legal, porque ele não é um texto acadêmico. Ele é um texto que foi produzido para ser veiculado num jornal alemão da época. É um texto feito para o grande público. É um dos textos do Kant mais fáceis de serem compreendidos. É uma espécie de caderno mais da época. Caderno mais germânico. O que ele quer dizer com o iluminismo? Porque Kant diz, nós temos duas razões. Isso quer dizer que nós produzimos duas ordens de conhecimento. Não tardou muito tempo para a ideia de um conhecimento afetado ser associado à ideia de senso comum. E esse conhecimento da razão pura, da razão desinteressada, desafetada, ser uma razão científica. E só aí já comporta um trabalho de crítica, de denúncia. Mas Kant vai além, porque Kant diz, olha, meu amigo, esse mundo da razão sensível, nós homens não somos apenas seres de razão pura. Nós somos seres dessas duas capacidades racionais. Porque ninguém tem como abrir mão dos seus afetos. Ninguém tem como abrir mão dos seus sentimentos. Então, invariavelmente, nós produzimos toda uma cultura, toda uma ordem de conhecimentos, toda uma série de verdades que são efeitos, que são produtos dessa razão afetada. E, portanto, uma verdade afetada. O melhor exemplo vem da moral. Vem da moral. Nós produzimos discursos morais como um efeito do que nos agrada e do que nos desagrada. Povos que estão acostumados com determinado tipo de comportamento aplaudem aquele comportamento, incentivam aquele comportamento. O mesmo comportamento que outros tantos povos é tido como algo absolutamente reprovável. Absolutamente reprovável. Algo que é desincentivado, algo que não deve ser feito. E a pergunta de Kant, será que existe uma moral para além dessa mera construção cultural, dessa mesma produção de uma razão afetada, afetada pela sua cultura, afetada pelo seu grupo? Kant acredita que sim. Uma razão que é uma construção humana. Uma construção da razão desafetada do homem. Da razão desafetada do homem. A luta para Kant do homem que tenta entender a si mesmo e entender o mundo. A luta que é a própria luta da filosofia, onde a filosofia é o campo de batalha, é a luta entre um saber sensível versus um saber de razão pura. Entre uma razão afetada e uma razão pura. Eis a luta do século. Entre uma verdade que nada mais é do que uma convenção de pessoas que compartilham uma mesma sensibilidade diante de um mesmo mundo, e a luta pela construção de um mundo e um sentido do mundo que seja independente da sensibilidade. Em nenhum campo é mais importante, a luta é mais acirrada do que a do comportamento moral, porque as consequências para a vida são imensas. Está em jogo o que é lícito, o que é ilícito. Está em jogo a boa vida. Está em jogo a vida que vale a pena ser vivida, no final das contas. Então imagine você. Kant dirá, eu tenho uma fórmula para lhe ajudar a pensar categoricamente o comportamento moral. Sim, porque todo o pensamento de uma razão afetada pela sensibilidade, ele sofrerá variações de acordo com a sensibilidade. Pessoas que estão acostumadas com uma ideia tendem a aplaudi-la sempre que ela é repetida e vaiar as ideias estranhas. No dia em que a ideia estranha deixar de ser estranha, ele aplaude e assim vai. Ela é sempre variável. Já a razão pura, por não ser poluída de afetos, ela não varia. No ato de pensar por razão pura, nós chegamos sempre as mesmas conclusões. Se eu quero, portanto, uma ética universal, uma moral universalmente oponível a todos, é preciso que essa moral seja uma construção não de uma razão afetada, mas de uma razão pura. Ele inverte a relação. Ao invés de dizer, eu tenho que pensar com razão pura para chegar lá, ele te diz, a partir de uma ideia de resultado de pensamento, eu vou testar se esse pensamento resiste ao crivo da razão pura. Como assim? Caso do comportamento moral. Ele te dá o que ele chama de imperativo categórico. Imperativo porque é uma norma de conduta. É uma regra. É uma moral impositiva. Uma moral de uma regra de conduta. E categórico porque não é um pensar de uma razão afetada. É o pensar de uma razão pura. De uma razão categórica. É o efeito, o produto de uma razão é uma categoria. Um conceito. Então, é uma ética conceitual de um pensamento não afetado. Então, por exemplo, age tu de tal forma que a norma do seu comportamento, a norma da sua conduta, possa ser utilizado como norma universal. E ainda assim a sociedade continua viável. A vida continua viável. Trocando em miúdos. Está pensando em fazer alguma coisa? Então imagina que se você pode fazer, todo mundo também pode. E imagina todo mundo fazendo. E veja se o resultado é bom. Porque imagine a fila a ser furada. Eu volto e meia, eu gosto de almoçar bem, eu gosto de comer bem na hora do almoço. E um dos meus restaurantes favoritos em Vitória é o RU, o Restaurante Universitário. Também conhecido como Bandejão. Onde você tem uma bela refeição por R$1,50. Invariavelmente arroz e feijão, um objeto X que as pessoas chamam de carne, eu continuo chamando de objeto X porque eu ainda não identifiquei a origem, se é mineral, se é animal, eu não sei. Há um complemento qualquer que nunca corresponde ao nome, ele é uma espécie de salada rosé, que não é rosé. Muito estranho isso, é laranja. Os nomes são pomposos. Salada búlgara. Você conhece a salada búlgara? É repolho roxo com tomate. Sem sal. É a salada búlgara. E você tempera à vontade. Eu vou lá. A fila é quilométrica. Eu levo mais tempo na fila do que comendo. Quilométrica. E é uma fila em que as pessoas insistem em furar. Quem fura a fila se dá bem. Se for julgar o ato de furar fila pelo afeto provocado, ele está feliz, porque furou fila, se deu bem. E as pessoas estão tão acostumadas com furar fila que ninguém nem reclama mais. Não tem nenhum cara para dizer, está furando fila. Não tem nem o sujeito para denunciar e fazer com que você se constranja. Olha que beleza. Então pense kantianamente. É uma beleza furar fila quando só você fura. Imagina que o mundo inteiro está furando a mesma fila. você percebe que a fila não existirá. E sem fila, a entrada é muito menos viável. Se eu já levo um tempo na fila, levarei mais ainda se todos furassem a fila ao mesmo tempo. A competição seria violenta. É um mundo muito pior do que o mundo da fila. Do que o mundo da fila. Percebe? Então, essa não é uma regra que possa ser convertida em norma moral. Eu não posso dizer que é ética. Eu posso dizer que é uma moral dos costumes, uma moral construída. Tolerância em furar fila. Mas eu jamais poderei dizer que é uma norma ética, porque ela não passa pelo crivo da razão pura. Por um pensamento categórico, ela não se sustenta, porque ela não se reveste de uma característica de universalidade. Não é legal? As que se revestem da característica de universalidade, beleza, maravilha. Então, meu amigo, a luta da filosofia é essa. É a luta do crivo da razão pura, do teste para que uma verdade se sustente como verdade universal. Porque mesmo a ciência está sujeita a produzir um conhecimento pouco científico. Porque a razão do pensar do cientista é uma razão afetada. É gente que faz pesquisa, mas quer, na verdade, comprovar aquilo que ele acha que é a verdade do mundo, e quando aparece um dado que contraria a perspectiva dele, ele ignora os dados e pega outros dados muito melhorzinhos. Se você vai testar remédio, tem alguém que passa mal, esse que passou mal não me interessa, tira da amostragem, traz outro que dá tudo certo. Eu tenho uma médica em Vitória que é muito famosa, porque é uma dermatologista que já tem um apelido de doutora Roacutan. Porque qualquer ser humano que faça tratamento com ela, seja lá qual for o problema, ela lhe receita Roacutan. Lembro meu tempo no exército em que quando você ia em enfermaria, todo mundo saía de lá com 2 AS na mão. Gente, qual é o seu problema? Dor de cabeça, toma 2 AS. Qual é o seu problema? Quebrei a perna, toma 2 AS. Qual é o seu problema? Eu tenho câncer em estágio terminal, toma 2 AS. Era impressionante. Era padrão. Né? Para ela, Roacutan é para tudo. E é engraçado, porque eu já conversei com ela sobre o tal do remédio. E é muito legal, porque o remédio ele é barra pesada, ele causa risco de má formação fetal. A mulher que toma aquilo não pode imaginar a gravidez. Porque só de imaginar, no sonho, o menino já vira um elefante. Sabe? É uma droga perigosa. Toda suspeita de benefício, para ela, é verdade científica. Toda suspeita de malefício não está comprovada cientificamente. Ainda que haja um catatal de gente dizendo, publicação em revista, não, mas não está definitivamente provado. Que dirá Kant? Veja como é difícil a razão pura e a razão afetada. É razão afetada. Aonde entra a crítica? Nesse texto, chamado que é Iluminismo, Kant dirá, o mundo não tem sentido e valor nele mesmo. Igualzinho Marx. Igualzinho. Perspectiva materialista. Nós construímos o sentido e valor como pensamos o mundo, como produto de um pensamento. E nós podemos construir um sentido e valor do mundo a partir da razão afetada, de uma razão impura. Podemos construir também um sentido e valor a partir da razão pura. E o sentido e valor a partir da razão pura seria o sentido e valor das coisas. Mas ainda assim, algo que é fruto da minha percepção. Se vai corresponder exatamente à coisa para além da sensibilidade, eu nunca sei. Porque a minha razão pura também é feita de um a priori. Também é feita de um condicionamento. E da mesma forma que eu tenho uma limitação no meu campo de visão, eu posso ter uma limitação no meu campo, na minha capacidade de pensamento, para além da sensibilidade. Mas ainda assim é uma percepção muito mais qualificada que a percepção da sensibilidade. Não é a mais perfeita, mas é mais qualificada. Mais qualificada. O homem, dirá Kant, o homem moderno, ele tem que assumir com maturidade o seu papel de atribuidor de sentido e de valor às coisas do mundo. A coisa não é bonita. Você não gosta porque é bonita. Por você gostar, você diz que é bonito. Então você constrói um discurso para falar da beleza. Mas tem que assumir isso. Nada de dizer que foi Deus que deu valor. Assuma que você constrói. Assuma. Esse é o papel da crítica. apontar para pessoas que não assumem o seu papel de construtor intelectual do sentido e valor do mundo, denunciar para ele mesmo que ele desempenha um papel de construtor e de atribuidor. É chamar as pessoas a assumirem maduramente o mundo que ele mesmo criou. A psicanálise dá um nome para esse ato de nos enganarmos quanto ao sentido que é nosso. É projeção. O sujeito que olha, nossa, que quadro triste. Quando o quadro, meu amigo, é tela, é tinta, a tristeza é sua. Ou você diz que é do quadro. Kant não chega a essa sofisticação da ideia de projeção. Kant fica com a ideia de que você se ilude. Você atribui um sentido e valor para o mundo e diz que o sentido e valor é do mundo, que você é um escravo, que você foi afetado pelo valor do mundo, quando na verdade você é a pessoa que está atribuindo o sentido o tempo todo. Então a filosofia tem esse papel. A crítica da filosofia para Kant, a crítica que é a missão da filosofia, que é a luta nessa guerra perpétua entre um conhecimento pouco qualificado, porque é afetado, porque sensível, em busca de um conhecimento mais qualificado, porque menos afetado, porque menos sensível, pois o instrumento de luta, a arte marcial dessa luta, é a crítica. Crítica que é a denúncia de razões afetadas, crítica que é a denúncia de que o sentido foi você que construiu, crítica que é a ideia de que o que você diz ser a realidade do mundo nada mais é do que o mundo tal qual você percebe. Eis a crítica. Eis a crítica. Por que eu falei de Marx e de Kant ao mesmo tempo? Porque os dois autores são grandes referências para o pensamento contemporâneo. E fazendo mais uma vez uma ligação com autores contemporâneos, cito dois que ficam entre Kant e Marx. Foucault, Paul-Michel Foucault e Pierre Bourdieu. Os dois são pensadores contemporâneos, tudo bem, estão mortos, mas são contemporâneos a si mesmo. Porque a filosofia lhe dá esse privilégio de continuar contemporâneo, mesmo não estando mais aí para produzir nada. Mas os dois têm um trabalho muito parecido. Os dois se dizem, em certo momento, herdeiros da crítica kantiana, da atitude crítica kantiana. Herança essa que lhes torna qualificadamente bons filósofos. Mas o que eles dizem ser crítica é muito diferente do que os marxistas dizem ser crítica. Mas ao mesmo tempo que eles dizem ser crítica também é diferente do que Kant dizia literalmente que era crítica. Porque os dois são pensadores que em certo momento se engajam em projetos de denúncia, de dominação no mundo, que é a mesma coisa que marxistas fazem. Só que os dois discordam dos marxistas, porque acham que os marxistas, eles simplificam demais a sociedade. Porque acham que a infraestrutura de todo pensar do mundo, de toda a relação social, são as formas de produção. E há marxistas um pouco melhorzinhos assim, que vão além da forma de produção. Caso de Louis Althusser, que diz que, olha, meu amigo, nem toda briga de namorado é um efeito das formas de produção. Quer dizer, a sociedade está cheia de conflito que não tem patavina nenhuma a ver entre a luta capital-trabalho, a criação da indústria, nada. Nada a ver com a infraestrutura econômica. Foucault e Bourdieu vão mais além. Bourdieu falará de um certo capital que é importante na nossa luta de dominante e dominado, capital que não tem nada a ver com o que Marx chama de capital, que está ligado à grana, à produção. E Bourdieu fala num capital estético, num capital cultural, que lhe qualifica, que lhe torna dominante. Ou seja, dominante não é quem tem grana, é quem tem muito capital acumulado, mas o capital não tem nada a ver com forma de produção às vezes. Imagina a pessoa pobre, que ganha muito dinheiro, jogador de futebol. Ele tem tanto dinheiro quanto pessoas que já nasceram ricas, às vezes. Às vezes mais. Ele tem dinheiro para frequentar o círculo social de pessoas endinheiradas. Que ele tem como pagar a conta. No entanto, ele nunca fará parte daquele grupo. Porque há um capital cultural que esse leva tempo. E ele não compensa com o dinheiro que ele tem. Ele vira sempre a figura exótica. Sempre a figura exótica. Porque o capital cultural você não compensa. e há certos níveis sociais que ele vai tentar atingir, por mais grana que tenha, as portas vão estar fechadas. Fechadas por gente que tem menos dinheiro que ele. Mas que tem mais capital, em outro sentido. Mais capital relacional, mais capital estético, mais capital de um monte de tipo de capital. Bourdieu estuda esses capitais. E por isso os marxistas dizem, você está engabelando, porque a dominação é com base em um critério só. E aí você fica estudando outros, isso que você chama de capital intelectual, isso faz com que a sua filosofia não cumpra um papel de denúncia, um papel, não é, de melhorador da sociedade. Com Foucault a mesma coisa, Foucault era acusado de niilista. Porque Foucault, como um bom materialista, o que ele fazia era circunstancializar as verdades. É mostrar que aquilo que dizem ser uma verdade absoluta sobre o mundo, nada mais é do que um produto cultural. E ele mostrava a gênese, o começo, o meio e o fim da ideia. As condições de possibilidade para que uma ideia surgisse. É engraçado, sempre que uma ideia que as pessoas dizem ser verdadeira, natural, e dizer que uma ideia é verdadeira, que é natural, que o mundo é assim, que não adianta contestar, torna essa ideia forte. Quando você mostra que a ideia não é natural, que ela é construída, que ela é o ponto de vista de alguém sobre alguma coisa, estranhamente ela se torna fraca. Ela se torna fraca. Não entendeu? Imagine eu com um prato de dobradinha e digo, essa dobradinha é boa. E você prova a dobradinha e diz, está horrorosa. Eu digo, é você que não sabe provar a dobradinha. Porque essa dobradinha é boa nela mesma. O culpado é você. Agora, se eu tenho a postura materialista, a dobradinha não tem sentido e valor. Eu gosto, você não gosta. Cada um fica com o seu gosto e fica por isso mesmo. É difícil gerar dominação assim. Então, a dominação pressupõe que os objetos sejam naturalizados, que não sejam históricos e que não seja apontada a construção histórica. Os valores não podem ser construídos, porque mostrar a construção é, de certa forma, você enfraquecê-lo. Você enfraqueceu. É isso que Foucault fazia, dizia um niilista, porque ele destruía um conceito e não botava nada em troca. Porque o que o marxista faz, geralmente, é destruir uma ideia. Mesma coisa. Essa ideia de uma dominação burguesa que nasceu em tal época e para oprimir e tal. Depois que ele destrói, ele propõe algo novo. A sociedade utópica, a sociedade sem classe. O mundo, sabe, da boa vida. E Foucault, nada. Niilista. E Bourdieu, o que propõe? Nada. Só denuncia. Niilista. Eles diziam, eu sou crítico, alacante, e a minha crítica não é niilista. Porque, meu amigo, para um bom materialista, o mundo não tem sentido e valor em si mesmo. Mas isso não é a mesma coisa que dizer que você consegue viver uma vida sem sentido. Esse sofá não tem um valor nele mesmo, mas isso não quer dizer que você não consiga olhar para ele e atribuir um valor qualquer. É como a cor. A cor é algo que se forma na sua mente. Mas o fato é que não tem uma fração de segundo que separe a percepção da poltrona sem cor e a formação de cor na sua cabeça. São coisas instantâneas. São coisas instantâneas. Não dá para separar. A nossa condição de nos relacionarmos com o mundo, com as coisas, com outras pessoas, é atribuindo sentido e valor. E é a partir dos sentidos e valores atribuídos que uma sociedade se hierarquiza. Que a relação entre dominante e dominado se estabelece. É em torno dela que nós lutamos por uma ascensão, por um reconhecimento e assim por diante. A grande luta na sociedade é simbólica. Quando eu denuncio os símbolos, eu torno aquela dominação impossível. Aquela dominação fica mais difícil. Se a sociedade é injusta e eu denuncio uma dominação e ela não é mais possível, quem é que sai ganhando na denúncia da dominação que agora é impossível? O dominante ou o dominado? Óbvio que é o dominado. O dominante perde quando o critério que o torna especial desaparece. Imagina uma universidade em que professores curso de direito. Não dá o de direito, mas tem o professor de direito penal, o de direito constitucional, o de direito civil. O que o professor de direito penal diz da disciplina dele? O mais fundamental de todos os direitos é o direito penal. Sem direito penal, os direitos são meros, tal, que nada na sociedade é mais importante do que a vida, a saúde. É isso que o direito penal cuida. O constitucionalista vai dizer o quê? O direito penal mais fundamental de todos eles. Quem não conhece direito constitucional não conhece mais nada. Ou seja, cada um puxa a sardinha para o seu lado. Não é não? E na sociedade a gente faz isso. Aí, Nós temos uma sociedade, uma faculdade, por exemplo, de direito, em que as pessoas estão convencidas, os constitucionalistas ganharam. Direito constitucional é o mais importante de todos. E aí passam a dizer que é da própria natureza do direito constitucional ser importante. Isso faz com que eu, constitucionalista, seja melhor do que os não constitucionalistas. Aí vem um Foucault da vida, um chato, e diz que a Constituição não é o que há de mais importante. Nós construímos essa ideia, ela tem um propósito, foi construída a partir de certas condições, e aí, eu que era tão importante por ser constitucionalista, já não sou mais. Já não sou mais o dominante, eu perdi. Quem é que ganha? Quem está por baixo. A resposta de Bourdieu e Foucault aos marxistas é que eu destruo, isso é a crítica, eu destruo sentidos e valores. Não proponho nada. Mas isso não quer dizer que depois que eu destruo, nós fiquemos no nada. Porque a gente não consegue viver uma vida sem sentido. Sempre que um sentido da sua vida desaparece, outro aparece. Você constrói outro. Constrói. O sentido da vida é alcançar esse trabalho. Aí você alcança e aí sua vida acaba? Não. Você cria outros objetivos, outras metas. Sua vida vai seguindo. Se eu acabo com um critério de dominação simbólica, outro nasce. E nós continuamos denunciando. Esse é o papel da crítica filosófica, engajada para dar resposta aos marxistas. Porque assim nós vamos qualificando o conhecimento, qualificando o mundo. A filosofia que eu crio agora, criticando a filosofia antiga, é uma filosofia que, dirá Kant, que está um passo mais além do conhecimento do mundo como ele é. Nós vamos chegar um dia ao fim da trajetória? Não sei. Mas o fato é que o ritmo da filosofia é essa. Destrói-se um discurso, uma referência destruída, e outra surge. E eis a arte. E fazer isso é bom. Destruir o mundo para que outro surja, esse processo catársico, será por parte dos autores da ideia de crítica à alma da filosofia. A filosofia é fazer uma catarse de mundo. É tornar as coisas críticas, deixá-las em crise. Não está todo mundo tentando te consolar diante da crise, dizendo que crise não é necessariamente algo ruim? Crítica também é oportunidade? Foucault, Bourdieu, muitos kantianos de hoje acham que a crítica tem o sentido dessa crise. Crítica que é o ato de criar a crise. Crise que é oportunidade. Oportunidade para o mundo que é melhor. Se não for melhor para todos, é pelo menos melhor para quem estava perdendo. Melhor para os dominados. É bom socialmente. E é bom intelectualmente. Porque você dá um passo em direção a razões mais qualificadas para perceber o mundo. O fato de uma razão, de algo que era uma certeza racional, ter sido passada para trás, ter sido ultrapassada, que garantia me dá que a nova razão que substitui é boa? Nenhuma. Nenhuma. Mas isso é a filosofia. Trocamos a certeza de uma precariedade pela incerteza de outra precariedade. E assim seguimos na esperança de que de crise em crise nossa vida melhora. E a sua vida não é assim? Você passa por uns momentos traumáticos e sofridos, na hora do sofrimento você reclama. Mas o fato é que depois que passa, você está mais forte, você aprendeu alguma coisa, você está mais resistente, você melhorou. Ai de quem vive a vida sem tristeza! Ai de quem vive a vida sem crise! Vida sem crise é vida sem mudança. É vida que não avança. É vida fraca. É vida fraca. Eis a filosofia como crítica. Filosofia que quer a vida forte. Filosofia que quer um homem qualificado. Filosofia que quer um homem que perceba bem a si mesmo e ao mundo. Filosofia é crítica. E assim, meus amigos, caros colegas, chegamos ao fim dessa trajetória. Trajetória sobre essa atitude encantadora. Atitude que provoca encanto. Atitude que gera angústia às vezes, que é a filosofia. Atitude tão humana, que às vezes tão posta de lado, porque às vezes nós colocamos a nós mesmos de lado. Se a filosofia tentar encontrar algo além do que nós vemos, O que significa dizer que a curiosidade seria um combustível da filosofia. A insatisfação eterna que somos nós. Insatisfeitos com o mundo que nós vemos. Será que há um mundo para além do que eu vejo melhor do que o mundo? Insatisfeitos com a crítica, com o mundo como ele é e, portanto, precisamos criticar. Eis nós. A filosofia é uma última resposta. Uma humanidade. Uma condição humana de ser no mundo, de estar no mundo. Uma condição de insatisfação, mas uma condição na qual depositamos a angústia com o mundo percebido e a alegria da compreensão do mundo e da percepção de coisas diferentes. Assim segue a vida, meus amigos. Filosofia é vida. É vida. Não é legal? E assim eu só tenho a agradecer. Chegamos ao final do curso. Muito obrigado. Não é legal?